Aí seu nome é WM porque no teclado tá tipo o WM do lado, né? Se fosse ao contrário, ia ficar MW. Na verdade, o GG ele deu um conselho pro WM, que o WM me deu um conselho. E agora eu vou dar um conselho pra todo mundo. Pra todo mundo ficar solteiro, tranquilinho de problema, tá ligado, né, moleque? Vai! Achando que é minha dona, querendo me controlar. Todo lugar que eu vou, tá querendo embaçar. Só pra te lembrar, vou te falar qual é o esquema. Só pra te lembrar, vou te falar qual é o esquema. Tô solteiro, eu tô bem, tranquilinho de problema. Eu tô solteiro, eu tô bem, tranquilinho de problema. Eu tô solteiro, eu tô bem, tranquilinho de problema. Eu tô solteiro, eu tô bem, tranquilinho de problema. Eu tô solteiro, eu tô bem. Tô cansado de perreco, todo dia era briga. Eu largadão em casa, os amigos na baladinha. E ela pede pra voltar suave, quem sabe um dia. Mas espera deitada aí. E liga o ar que tá calor. É verão, Bilade. Vai! Tô viva la vida, eu tô viva la vida. Hoje que eu quero dela é só o contato das amigas. Vai! Tô viva la vida, tô viva la vida. Hoje que eu quero dela, só contato das amigas. Tô viva la vida, tô viva la vida. Vai, hoje que eu quero dela, o contatinho das amigas. Da prima também, irmã, tem irmã? Apresenta pro Bila. Ai, ai, ai. E aproveita, traz uma pro DJ GG. Gosta muito, né, GG? E aí, legenda funk, original!